é dia 11 de dezembro de 2023 e este é o episódio 277 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Polícia Mau. Olá! O Polícia Bom obviamente não está cá. Isto não é uma metáfora. E hoje temos o nosso amigo e convidado, André Paula. Olá André e bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Nada. Obrigado nós por teres aceito o estares aqui, que tens uma vida ocupada, sei, mas nós temos aqui agora... Todos temos. Sim. Temos agora aqui, para os ouvintes que não se lembram, o Tiago está num hiato no podcast, enquanto isso temos... convidados rotativos aqui no podcast, apresentadores rotativos convidados. André, Tiago está num iate? Iato. Ah, está num iate. Eu pareceu-me ouvir iate daqueles com piscinas e helicópteros e assim. Sim, não me surpreenderia. Múltiplos andares e outro iate lá dentro, tipo matriosca. Um dia vamos ser nós, vai ver, quando a Mauser decidir patrocinar. Sim, vamos, a Mauser, essa grande empresa. Já vamos patrocinar um iate. Bem, isto já começou bem. André, já que não vinhas ao podcast há anos, agora já fazia anos. Bastante tempo mesmo. Yeah. O que é que tens de feito, pá? Olha, tenho feito muita coisa, mas efetivamente esta semana não fiz nada assim de especial, tirando o facto de vir para um podcast a fazer uma gravação com uma distribuição Linux que instalei há uns minutos atrás. E portanto, parecendo que não, a lei de Murphy é sempre espetacular, e por isso a gravação está relativamente assim em falha da minha parte. Mas tirando isso... Não, está a acontecer. Está a acontecer, pois pronto, mas não está aqui localmente devido àquelas todas questões que nós tivemos a tentar mitigar antes do episódio. Pá, tirando isso, não foi esta semana, mas tenho a única coisa que fiz assim mais, mais recente e neste caso interessante talvez, foi o Home Assistant. Portanto, acabei por fazer uma instalação mais recentemente do Home Assistant, a versão Core, devido a uma situação que aconteceu aqui na casa onde estou agora, que foi uma visita do amigo do alheio aqui a casa, não dentro de casa, felizmente, mas aqui pelo menos na parte de trás de casa, e então acabei por instalar o Home Assistant, voltar a instalar como deve ser o Home Assistant, utilizei para isso o CasaOS. Portanto, acaba por ser uma... Eu já ouvi esse nome, mas não me lembro do que é exatamente. Pá, basicamente é uma distribuição que tu consegues, ou um dashboard, vá, por assim dizer, e tu acabas por conseguir instalar de uma forma muito simples containers com um clique apenas. Okay. Basicamente é a magia que aquilo faz. Foi a forma mais simples que eu consegui, pelo menos encontrar, para fazer este tipo de instalação muito rápido. Portanto, instalei primeiro o Debian 12 e depois com um script que o CasaOS faculta, e acaba por ser depois muito simples o resto da instalação. Depois é uma questão apenas de instalar o Home Assistant e configurar que está feito para já e a funcionar com umas câmaras que acabei também por depois comprar, que da Reolink, e estão a funcionar como deve ser aqui em casa, e pronto, e basicamente foi isso que fiz assim mais recentemente e que se calhar seja digno de informação aqui para o vosso podcast, mas foi isso. Sabes que este podcast é muito ouvido pela bandidagem em geral, e temos entre os nossos ouvintes pessoas que trabalham para o Banco Espírito Santo, Novo Banco, e essas instituições, e é tudo malta que agora sabe que pode voltar à tua casa e roubar uma catrefada de sensores com a instalação já toda feita, portanto até ganha mais valor de mercado. Roubam as câmaras também. E roubam as câmaras também, sim. Vai aparecer tudo no LX, assim, ao preço da uva mijona. Mas depois é fácil encontrar, podes comprar de volta. Exato, tu vives em que zona do país mesmo? Margem Sul? Margem Sul. Daí, daí, daí a bandidagem. Claro, claro, tinha que ser. Mas sim, pá, infelizmente foi aqui uma altura em que houve aqui uma razia aqui nas casas aqui à volta, pelo menos aqui na zona. E pronto, e foi aqui um anexo que os meus sogros têm. E pá, infelizmente nessa noite estava aberta. E pronto, a oportunidade faz o ladrão e foi o que aconteceu. E pronto, e depois, como acontece sempre, tentamos resolver a coisa depois de ter acontecido. Yeah. E foi o que fez, foi o que fiz e está a funcionar. E portanto, já dizia a minha avó: casa roubada, home assistant à porta. Exatamente. Exatamente. E gravas os vídeos disso onde? Então, neste caso, no Reolink. Na própria tenho câmara? Sim, na própria câmara. Tem um cartão SD. Okay. E que só faz a gravação quando efetivamente existe alguém a passar em uma determinada hora do dia, neste caso da noite, não é do dia, é da noite, e pronto, e só nessa altura é que fica a gravação feita. Ok. Eu pensei que estivesse a fazer o dump algum MAS ou alguma coisa assim do género, só para fazer isto um bocadinho mais emocionante. Sim, para já não. Não quis complicar, mesmo porque isto é para ficar depois também para os meus sogros. Ok. Epá, e para já não vou estar aqui a complicar isso. Achei que não deveria de fazer. Eventualmente posso tentar a possibilidade de fazer algo desse género, mas para já não. É um cartãozinho e está lá. Mas está a correr um Debian 12. Debian 12. Já pensaste no que é que vai ficar a correr acontecidos daí? Vou manter isto assim. Vamos manter assim? Ok. Vou manter assim. Para já vai ficar a funcionar assim. O Debian 12 funciona bastante bem. Até fiquei surpreendido pela forma como foi a instalação e nada a apontar, pelo menos para já. Surpreendido, define lá isso. Ficaste, uau, isto é mesmo espetacular, ou que surpresa, isto não é tão bom como eu pensava? Não. Foi neste caso espetacular. Porque já tive más experiências com outras versões. Neste caso em específico, pá, tudo funcionou perfeitamente bem. No Nuke em particular, porque por acaso foi no Nuke. Já tinha testado, é verdade, em Raspberry Pis e por aí fora. Mas aqui funcionou bastante bem. E pronto, é estável. Está estável, está a funcionar. Não tive assim aqui de fazer grandes truques e dicas como acontecia há uns anos atrás. E por isso, acho que para quem pretende instalar para servidor, este é específico, acho que é uma boa escolha. Okay. E é por essa razão e por várias outras razões que nós podemos considerar que 2024 será o ano do Linux no desktop. São todos os anos, isso é todos os anos, pois. É o que eu digo sempre. Sempre que há uma pessoa a aderir, é um ano do desktop, é a minha opinião. Pelo menos para essa pessoa. É um avanço, é um avanço. Eu perguntei isto porque podia estar a considerar em pôr um Raspberry Pi com o Home Assistant só, ou um Home Assistant L ou coisa assim, porque é assim mais estilo appliance para pessoas que não estão a manter o dispositivo e que ligar e desligar é só ligar e desligar um cabo, pelo menos por enquanto. Olha, não sei se aconteceu com vocês ou não, mas no meu caso em específico já experimentei, acho que é instalar também num P4 que eu tinha, e a experiência não foi muito boa. Portanto, pá, não sei se também pela versão em si, aquela que tenho agora instalada é a versão Core, tinha experimentado na altura a versão Supervisor, que tinha uma série de outras coisas, e não me ficava muito estável, pelo menos... Sim. É assim, usando a imagem com o Home Assistant OS, nunca tive problema. Instalei algumas vezes no evento que nós tivemos lá no Centro Linux. Acho que o Police Mal também pode ter algumas coisas a dizer por isso. Eu tenho um Home Assistant Yellow que tem o Raspberry Pi 4 como Compute Model integrado. Também não tenho nada a apontar. Ele também instala essa imagem por omissão. Não sei se Polícia Mal tens alguma coisa a acrescentar sobre o tema. Não, eu também tenho o Home Assistant montado num Raspberry Pi 4. com aquilo, não é um SSD, como é que é aquele disquinho que eu tenho ali, é um SM2, qualquer coisa, não sei. E até agora não tenho razões de queixa, sempre foi muito estável. Assim que eu melhorei a expansão das antenas da rede, não tenho mas nada. Mas também a com a imagem com o Raspberry Pi, com o Assistant OS, não é? Sim, com o Assistant OS direto para dentro do disco. E depois foi só fazer as configurações dos periféricos. Mas vocês usam, o que é que usam para ligar aos dispositivos? Usam o que é Zigbee? Certo. Sim, eu tenho uma antena Zigbee, que é o segundo modelo daquela extensão que tem aquela caixinha com o dissipador de alumínio. Já não lembro qual é o nome daquilo, mas é muito popular. Mas tens um liga-se por USB. Um? Deacon Z, não era o que tu tinhas? Um? Deacon Z. Não, deve ser o Tiago que tem esse. Eu tenho aquele coisinho preto com uma caixinha com dissipador de alumínio. Não sei se me estou a fazer entender. Mas é isso. O Assistant Telo tem tudo integrado. Tem a borda onde tu metes o Compute Module, tem lá tudo. Também tenho aqui ainda alguns. Um Skype Connect, que é o dongle da Home Assistant, que faz essas coisas todas, o Bluetooth Low Energy, faz essas coisas todas. E pá, quer com outro, funciona tudo muito bem. Mas eu acho que é mesmo do dongle que eu tenho. Provavelmente. Já sei qual é que é. É um Sonoff. Sonoff. Universal Zigbee, Sonoff, qualquer coisa. É a segunda geração desse aparelho. Há um que é assim mais comprido e outro que é mais curto. É a segunda versão. Zigbee Dongle P, se não estou enganado. Pronto. É esse. Que é estupidamente fácil. Que liguei com um cabo USB afastado do Raspberry Pi no alto de uma torre que tenho ali no corredor. E liguei o disco externo onde está a imagem montada com os dados todos, e depois foi só ligar os aparelhos. Só ligar, entre aspas, porque eu tive de fazer uma rede com tomadas despertas e assim, porque isto não chegava para a casa toda e o sinal estava sempre a cair, mas agora tudo a funcionar, não, até agora não tenho razões de queixa. Isso é normal. Este o Sky Connect da Home Assistant também tem um cabo, já vem com um cabo USB para afastares um bocadinho do teu dispositivo, do teu Raspberry Pi ou do que for, para diminuir as interferências. O Home Assistant em si não tem nada, tem uma antena física, e pronto, e é isso. Sim, opa, provavelmente será mesmo do dongle que eu tenho. Porque muitas vezes os dispositivos acabavam por não ter, por perder a ligação, depois tinha de voltar a reconectar outra vez, em específico, por exemplo, as luzes, as que eu tinha, ou que tenho, do som do IKEA. E, tenho muitas dessas. Por causa mas elas funcionam dessas. Bem, atenção. Por exemplo, agora com a instalação que eu tenho, fiz diretamente no NUC, pá, está impecável. Não tenho tido problema nenhum com a mas questão as, de. As do IKEA de funcionam como router e tudo, portanto, deviam estender a tua o reach da tua rede. Não, mas é isso que eu estou a dizer. Com alcance. Certo, mas neste caso não se colocava, estás a ver? Não tinha a ver com isso. Como estava a dizer, neste momento não tenho esse problema. Não sei se foi eventualmente a instalação, a única diferença foi um sítio diferente onde instalei, diretamente no NUC, com, neste caso, no Debian. É verdade que tive lá de fazer umas coisitas só para ficar disponível o dongle. Mas tirando isso, nada mesmo. E a antena? A antena estava no mesmo sítio, na mesma posição, com os mesmos obstáculos? Na mesma posição e exatamente igual. Exatamente igual. O dongle era de má qualidade ou tinha... Não, mas é o mesmo dongle. É o mesmo. Só que foi a instalação em que foi feita de maneira diferente. E por isso é que a experiência que eu tive com PIS não foi muito boa. Agora, não sei. Os PIS têm algumas limitações de capacidade de processamento. Então uma instalação do Home Assistant não é assim tão limitado. Eu tenho verificado, por exemplo, na minha instalação na minha instalação eu vejo a percentagem de recursos que ele vai usando por hora e não chega sequer a metade das capacidades. Sim, do Raspberry Pi. Mas tens poucas coisas. Defino poucas coisas. Poucos dispositivos e poucas automações. Eu tenho 17 dispositivos, meu amigo. 17 dispositivos. Eu tenho 50. Não, quanto não, é que o amigo tem? Quanto é que diga lá? Diga lá quanto é que tem. Já não sei qual é o nome. Sabe porque é que não diz quantos é que tem, Sr. Deputado? Porque está a mentir aos portugueses, Sr. Deputado. Essa é que é a verdade. Já tinham saudades, confesso, tem. É verdade. Tenho Zigbee, tenho 52. Pronto. Epá, tem Cinco? Muita coisa. 52? É 51 porque ele está a contar com o próprio do Home Assistant em si. Tem 51. Pá, eu não tenho nem de perto nem de longe isso, pá. Nem de perto, André, nem de longe. Quantos é que tu tens? Olha, dois. Posso contar pelos dedos de porque as câmaras de vigilância, uma neste caso, uma que está na parte de trás da casa, que vai ser roubada, sim. Não, acho difícil. Podem vandalizar, mas isso é pá, é como tudo. Pois também tenho na parte da frente da casa a campainha, pronto. E depois tenho dois sensores, um de movimento, neste caso no anexo, que está fora, e um de movimento que estava a funcionar, mas que está aqui por acaso à mão, mas que depois não fazia muito sentido onde ele estava e acabei por não estar a ser usado. Mas, portanto, efetivamente, se fizermos as contas, 4. Portanto, quatro, é muito pouco para o objetivo que é. Dispositivos, sim, de facto. Ah, não, espera, não. Minto. Tenho também uma luz que, quando acionou o alarme, fica a piscar no, lá na parte de trás da casa. Pronto. Ou seja, tens 5 aparelhos. E o Raspberry Pi, eu não creio que o Raspberry Pi seja um problema com 5 aparelhos. Não tem a ver com a quantidade, é o que eu estou a dizer. Não tem a ver com a quantidade dos dispositivos. Eu acho que tinha a ver eventualmente com a ligação, com a comunicação entre, neste caso, a parte USB. Sim, é a única, sim, a única explicação que eu vi. Não pela quantidade, porque eu sempre tive, tirando as câmaras, tinha essa quantidade de dispositivos em casa, portanto. Eu liguei a minha antena, o meu dongle USB, já me esqueci do nome do aparelho outra vez, aquele coisa só novo com a antena, está ligado a um cabo USB que tem para aí 1 metro, sim, acho que é 1 metro, e está no alto de um móvel, na vertical, e depois o Raspberry Pi está cá em baixo ligado por USB, mas eu liguei aquilo na ficha do USB 3. Para ter certo. Certeza de que, se ele precisasse de mais energia, que pode pedir e que aquilo dá amperagem suficiente, etc. Não sei se não tem a ver com isso. Mas o 4 só tem USB 2, não é só 3? Tem 2 e tem 3. Tens duas coisas. Okay. Dá para ver, tens uma coisinha azul e uma coisinha certo. Preta. Sim, no caso, fiquei com a ideia, pá, eu tenho o meu 4 já ali com o Open Media Vault, praticamente não mexo naquilo, tá parado, já não me lembrava por acaso. Pá, mas pode ter sido isso, não faço ideia. Não tive a boa experiência que se calhar algumas pessoas têm, pá, e neste momento, como está instalado, perfeito, não tenho nada a apontar. Sim, o Ruben Carneiro está a fazer notar que há mesmo cabos para o USB 3. Sim, é, o qual cabo usas também é interessante, também é importante neste caso. Mas não se esqueçam disso, isso é importante quando querem transferir dados, principalmente quando querem transferir dados. E não é só no caso da antena, pá, eu quis mesmo assegurar que ela tinha alimentação suficiente para ter. Sim. Capacidade de responder e de emitir os sinais como deve ser. Uhum. Ok, mais alguma coisa, André? Não, assim, nada de relevante. Já falámos muito sobre o Home Assistant. É verdade que vocês falam muito também sobre ele, porque também usam, mas acho que é muito por aí. Sim, isto é o podcast Home Assistant Portugal e outras cenas, na maior parte dos casos. E tu, Miguel, aventuras da tua semana? Pá, eu estive a brincar com ondas. Dito isto, não fui fazer surf, não é? Porque eu não sou o Tiago Carrondo, graças a Deus. Mas estive a brincar com ondas e não foram ondas de rádio do Home Assistant, foram mesmo ondas sonoras. Esta semana, como estou a dar em doido com o barulho da ventilação do prédio, fiz uma experiência e peguei no meu portátil com o Ubuntu. Perguntei a um amigo que trabalha com som, ele é técnico de som, ele faz gravações, tem um estúdio, aquelas coisas todas. Olha, tu conheces aí algum programa que te recomendes para eu fazer uma análise acústica de ondas sonoras captadas com o microfone? Ele disse, vai, instala o Reaper. Eu não conheço. Fui à loja, instalei o Reaper no Ubuntu e aquilo tem um módulo que é o Tony. É literalmente chamado o Tony, chama-se mesmo Tony. E liguei o Tony, peguei neste mesmo microfone que eu estou a usar agora, que é assim o melhor microfone que eu tenho, e mesmo assim é um microfone de pobre. Fui para o meio da sala, instalei o microfone no meio da sala, liguei o portátil, pus o Tony a correr e aquilo a gravar assim uns bons minutos para ter uma boa amostra de silêncio. Ou por outra, de silêncio não, do ruído ambiente. Pois. E não é que o espectrograma mostra... aquilo, um espectrograma é uma representação visual em mancha de cor, é um mapa de cor das várias frequências sonoras que estão a ser captadas pelo microfone. E tu tens do lado esquerdo uma coluna com as frequências em hertz e depois tens o ecrã com linhas de cor, manchas de cor que se vão preenchendo na altura da frequência correspondente. E foi tiro e queda. No meu ecrã apareceram duas linhas fininhas muito bem definidas, com as oscilações correspondentes em 550 qualquer coisa hertz e outra mais abaixo, não me lembro da frequência exata, mas eu estive a analisar aquilo e o barulho que mais me incomoda, que aparece mesmo muito visível no espectrograma como uma linha muito bem definida e contínua, é um dó sustenido, ligeiramente agudo. É um Dó 5, ou seja, é uma oitava acima do Dó central do piano. E já percebi então porque é que isto me incomoda de veras. É que o Dó 5 é precisamente o tom, a oitava, em que soa a minha gaita de foles. Então eu estou sintonizado com aquele tom especificamente que eu ouço há 20 e tal anos e tenho de afinar por ali, etc, etc. Então, a ventilação está-me a torturar com um ruído assim baixinho, fininho, agudo, que está precisamente na oitava do meu instrumento. Ou seja, é karma. É karma. É karma, porque eu passei anos a torturar vizinhos com precisamente aquele tom. E agora estou... assombra-te com esse som. Exato, é a lei do retorno do universo, que é toma que já almoçaste, é bem feito, é bem feito, é bem feito. Portanto, pronto. Quando eu morrer e for para o inferno, é aquele ruído que vai passar no inferno para toda a eternidade. É o vai ser... Ai, vai ser lindo. Mais coisas que eu fiz... Para além dos testes de acústica, eu descobri, estupidamente, que cada vez que o meu Pixel 3a reinicia o NFC, Near Field Communication, fica ligado por omissão. E eu não sei se isso não terá a ver com a papagem de bateria que ele vai fazendo mesmo quando está sem fazer nada. Diz-me tu depois o que é que tu achas. E descobri outra coisa que está a acontecer com o Xenial para o Ubuntu Touch é que o menu de cima, a barrinha preta onde tu tens os atalhos para as funções do telefone, tipo desligar as redes, ligar e desligar o Wi-Fi, etc. Os indicadores, não funciona. Ou seja, se eu, por exemplo, quiser desligar o Wi-Fi do telefone ou a localização por GPS, imaginemos, ou os dados móveis celulares, se eu fizer pelos indicadores, o sistema não assume que eles foram desativados, continuam a correr. Eu tenho de ir às definições, à página das definições, e é lá que tu tens de ativar e desativar as funções. Os indicadores já não funcionam lá em cima. E isto acontece tanto neste modelo como nos outros modelos todos com o Ubuntu Touch que tenho aí com o Xenial. Portanto, é um bug que deve ser desta última versão que ninguém terá visto, aparentemente. Porque é difícil de perceber. Sabes como é que eu percebi? Porque um dia destes liguei o UNAV para ir passear não sei para onde, com os dados móveis e o Wi-Fi ligado e o GPS, e o sacana, quando cheguei ao meu destino, desliguei essas funções todas a partir dos indicadores, desliguei a localização, o Wi-Fi e os dados móveis, fiquei só com a ligação à rede celular, E passado umas horas o telefone continuava quente e a linha da bateria era uma rampa, assim, a direita até lá abaixo. E eu fiquei intrigado. Oh, diabo, mas queres ver que isto não desligou as funções que eu tinha ligado? E só depois é que eu percebi, fiz o teste de ir às definições, ligar e desligar, e aí estabilizou outra vez. Ou seja, os indicadores para todos os efeitos não têm efeito na ação do telefone. Eu não sei se alguém já reportou isto, se não reportou, mas é uma interessantíssima descoberta. No escrutínio não acontece. Não sei se traz com uma versão errada. É a última, é a OTA 25. Mas pronto. Mas has de fazer a experiência, porque a percepção humana é muito fácil de enganar. Tenho a certeza absoluta. Sabes como é que eu descobri hoje que de facto isto é um problema? Foi com este podcast. É que pouco antes de entrarmos no ar, eu pus o telefone em modo avião e recebi uma chamada mesmo com o telefone em modo avião. Ou seja, o modo avião visivelmente estava aplicado nos indicadores, mas não estava a ter efeito. E tive de atender assim à pressa. Agora, gostava só de colocar uma questão. Vocês os dois utilizam o Ubuntu Touch, certo? Sim. Qual é a experiência de utilização? Essa pergunta é demasiado vaga. É muito genérica. Então vou ser mais direto. Vocês têm uma experiência relativamente simples, fácil, no dia-a-dia, ou sentem que há coisas que perdem muito tempo? Por exemplo, há pouco, polícia mal, estavas a falar que chegaste a um determinado sítio, depois tiveste de desativar uma série de coisas e depois... Ou seja, aqui a minha questão é, no dia-a-dia, sentes que tens de fazer muita ação manual, é cansativo, ou seja... Não. Como é que é a experiência no dia-a-dia? Tu tens uma experiência com o Android ou com outros qualquer, pronto. Mas qual é a experiência efetivamente no dia-a-dia? Ok, deixa-me primeiro que eu sou mais curto. Eu não tenho que fazer nada. Eu ligo o telefone, desligo o telefone quando quero, altero várias vezes entre usar Bluetooth ou não para dispositivos de áudio. Uso o GPS de vez em quando, não tenho de me preocupar com nada. A única coisa é que a maior parte dos dispositivos não tem a GPS, portanto a sincronização de GPS inicial pode demorar um bocadinho se não utilizares há muito tempo, mas se tiveres usado recentemente, não, ele é rápido, e nos dispositivos que têm a GPS é extremamente rápido. De resto, não me preocupo com nada. Uso como qualquer outra pessoa usa, nesse aspecto. Claro que há coisas que eu não faço porque não existem e porque eu não quero, como usar o WhatsApp, aceitas, usar aceitas a limitação, o MBNet e essas coisas todas. Alto e para o baile, calma aí. Aceita, vai-me desculpar, sou deputado. Aceitas as limitações? Limitação, não só aceito, não é como limitação. Duas vindas a essas limitações. Ok, mas espera aí, pessoal, para aí. Eu acho que é errado usar a palavra limitação. Vou-te explicar porquê. Sim, eu quando tenho de usar, vamos lá ver uma coisa, eu não uso Windows como sistema operativo em geral, ok? No computador. Usei quando o meu empregador me obrigava a ter um portátil que corria Windows, mas não uso Windows em geral. Quando uso Windows, eu sinto-me limitado, porque não tenho a usabilidade e a fiabilidade e a segurança e as aplicações que eu mais gosto de usar, que só existem em GNU Linux. E portanto, em relação ao telefone, haver limitações. É isso. Eu não acho que haja limitações no Ubuntu Touch nesse aspecto. As pessoas dizem assim, Não sentes limitações. Não, de todo. Aliás, eu uso o Ubuntu Touch no meu telefone desde 2015, portanto é o meu telefone diário. A única limitação que eu sentia nos últimos anos é que o telefone que eu tinha era um BQE 4.5, porque ao contrário do Diogo eu sou pobre, não tenho dinheiro para andar assim a gastar em centenas de dispositivos e alimentar famílias inteiras na China, em particular em Shenzhen e na fábrica da Foxconn. Mas ele é muito generoso, é uma pessoa muito generosa, que pensa nos operários chineses e pensa, vou comprar mais eletrónica para sustentar aquelas famílias. Aliás, toda a China depende de mim. Sim, aliás, cada vez que ele entra num restaurante chinês para jantar, toda a gente se levanta e bate palmas, porque é o grande benfeitor da República Popular. Mas dito isto, a única limitação que eu sentia é que de facto o meu telefone era muito velhinho, tinha poucas capacidades em termos do aparelho em si, não é? Não era bem do sistema. E desde que mudei para um aparelho já mais modernaço, a experiência melhorou imenso. Dito isto, não creio que seja uma experiência limitada, porque há coisas que eu não preciso. Ah, mas não tens WhatsApp. Eu nunca tive WhatsApp e não quero ter. E portanto, estando a usar o Ubuntu Touch e não usando essa plataforma, eu não sinto diferença nenhuma. É mesmo uma questão de hábito. Às vezes acontece-me, se tenho um telefone Android nas mãos, acontece-me o contrário, que é: onde é que está o YouNav? Isto não tem YouNav, epá, não tem YouNav, não presta. E depois começo a fazer os gestos do Ubuntu Touch para aceder às aplicações e lembro-me que, ah, espera, isto não é o Ubuntu Touch, é muito estranho. Coloco o dedo na borda do ecrã e estou assim farto de deslizar para a esquerda ou para a direita para aparecer o menu, e depois é que tenho que fazer aquele reflexo de que, ups, isto não é o mesmo sistema. O Ruben Carneiro está aqui no chat a dizer que a limitação vem da dependência do Android e do iOS. Eu diria que não lhe chamaria de dependência, chamaria-lhe do hábito. E do hábito da experiência de utilização desses ecossistemas na generalidade da sociedade. Que é algo que eu e o Miguel não temos. Agora, para a generalidade das pessoas, as pessoas iriam estranhar imenso a experiência de utilização do Ubuntu Touch, porque não têm algumas dessas coisas. Como eu estranho, cada vez que se eu, por exemplo, pego num aparelho com iOS, porque Android até estou relativamente familiarizado, mas iOS, por exemplo, também estranho, não gosto, é uma experiência diferente, pá, não é bem a minha cena, é uma questão de hábito mesmo. E depois há outra coisa que é, acho errado. Não estou a dizer que tu estás errado, eu achei errada a percepção de que o Ubuntu Touch é limitado. O sistema não é limitado. O que é limitado não, são os fabricantes das aplicações. Limitado. Sim. É só, isto é para os espectadores, sim, que estão a. Para eles não construírem uma percepção errada da coisa. Não, espectador. O que é limitado são os fabricantes das aplicações, os desenvolvedores das aplicações, que em alguns casos não as fazem para o Ubuntu Touch. Isso, ou seja, são as aplicações que são limitadas. Não é o sistema operativo. Mas é isso, repara uma coisa. Quando se fala em limitação, é alguma, sim, coisa que eventualmente ainda não foi desenvolvida ou foi criada, ou eventualmente ainda não existe de uma forma talvez tão prática como outras opções. Eu não estou, sim, a dizer que neste, o neste caso... nisto, por exemplo, se nós formos a comparar o Ubuntu Touch na altura que o Diogo falava também nele, nas OTAs iniciais, opa, não tem nada a ver com a experiência de utilização que eu vejo, pá, e ouço vocês a falarem sobre a experiência, não tem nada a ver com os anos atrás, o que é bom sinal, existe muito desenvolvimento sobre isso. Agora, não só isso, como há mais hardware moderno a ser suportado. Agora, se disseres o seguinte, que pode ser um sistema para um público se calhar mais geral, ou que não tenha se calhar tantos ideais como nós, quando eu digo nós, que falamos sobre software livre e sobre estas temáticas, talvez a experiência não seja o melhor. Não que se calhar, e quando eu disse que era limitado, no sentido em que aceitas as limitações, é no sentido em que tu, para ti, deixa de ser uma limitação porque tu aceitas aquilo que o sistema te dá. Não sei se me estou a fazer entender. Mas isso não significa, não há limitação. Sim, eu percebo, mas não concordo. Sim, pronto, eu percebo, mas não concordo. Pronto, por exemplo, isso. Há uma mentalidade semelhante, porque eu não aceito o Ubuntu Touch, vamos lá ver, eu não uso o Ubuntu Touch aceitando as limitações do sistema, porque eu não acho que sejam limitações, neste caso, é um sistema pleno, que funciona, que é seguro e é fiável e tem... É uma espécie de minimalismo tecnológico. Não concordo com isso. Para além disso, agora nos telefones mais modernaços que têm as últimas versões do Ubuntu Touch, tu podes até correr aplicações de Android num container e, portanto, essa limitação, entre aspas, também é como? Algumas aplicações, não corre todas. Sim, mas corre as aplicações que interessam, que são as que estão no F-Droid. Pois, mas as que interessam a quem? Depois vais procurar, por exemplo, uma pessoa, um normal, e o normal quer utilizar o MBNet e já não consegue. Então, mas não, eu não sou normal. Está bem, mas quando comunicas para um público, para uma vasta audiência, tens de ter em consideração estes aspectos. O que é que, eu, que esta realidade das pessoas está à espera, e mesmo que achares que isso não é um problema, tens de explicar. Se tu queres insultar pessoas, tens de chamá-las normies, ok? Ah, os normies. Mas o Diogo falou, mas é isso, ó Diogo. Mas o que o Diogo falou, pá, e Diogo, até fico satisfeito por te ouvir a falar, porque efetivamente tu acho que percebeste aquilo que quis dizer, e não significa que, repara uma coisa, quando eu disse que é limitador e que nós aceitamos as limitações dos sistemas, é no sentido mais que nós fazemos isso porque temos os nossos princípios e temos e defendemos o que quer que seja neste sentido. Mas que não é uma experiência neste momento o mais simples possível para qualquer pessoa. Não, ok, eu percebo, mas é uma experiência simples. Ou seja, é uma experiência simples. Acho que depende também das pessoas. Porque é muito intuitivo. É intuitivo, é fácil de usar. Eu acho que não é por aí. Sim. Mas não é a questão de facilidade de usar a interface. É facilitar toda a experiência, que é muito mais do que a interface. É conseguir fazer o que se quer, quando se quer e como se quer. Isso. É isso mesmo. E tu acabas por aceitar. Mas é isso que eu estou a dizer. Tu acabas por aceitar eu não vou falar limitações porque, pronto. Tu acabas por aceitar aquilo que o sistema te dá em detrimento de outro sistema. Uhum. Foi pelas tuas convicções ou por aquilo que tu apoias. Sim, não interessa. Há várias pessoas, é isso, ou seja, pessoas que gostam da simplicidade e do facto de não estar a ser sobrecarregado por estímulos constantes que vêm do sistema, vêm dos serviços que o sistema utiliza e tudo isso. Mas isto só para terminar, isto para dizer, polícia mal, que eu não estou contra aquilo que tu concordas ou deixas de concordar. Eu até acho muito bem, acho até de louvar o facto de utilizares de forma diária e fazeres as ações que tu fazes diariamente com o telefone. Nada contra. No meu caso em específico, por exemplo, é mais uma questão de ser prático. Agora, se tu conseguires, obviamente, colocar o sistema, não estou a falar no Android, porque é o caso mais comum. Sim. Conseguires o colocar de alguma forma o mais aproximado aos teus ideais e de alguma forma não perder a praticidade, excelente. Estás a perceber? Mas eu acho que ainda falta algum trabalho para que o próprio sistema possa estar adaptado à realidade dos comuns mortais, por assim dizer. Mas é com isso que eu não concordo, de achar que o sistema não é prático. Eu acho ao contrário. Para mim é mais prático usar isto que usar Android. Eu não uso isto por uma questão de princípio. Ok? Eu não uso isto por ideologia. Também. É claro que prefiro, mas não é por isso que eu uso porque de facto é prático e é funcional. Eu acho que não deixei isso bem claro. E fico assim um bocado, fico sempre um bocado pé atrás, porque isso é o argumento que eu uso, que eu ouço há muitos anos, há demasiados anos, quando as pessoas veem os sistemas que eu uso, GNU Linux, não interessa, distribuições GNU Linux, Ubuntu, Debian, seja o que for, e dizem, mas isso é muito complicado. Amigo, não é nada complicado. É muito mais complicado fazeres a manutenção de um computador com Windows, porque queres instalar um programa, tens que ir à procura do programa não sei aonde, depois aquilo vem cheio de vírus, não sei o quê, depois para resolver qualquer coisa tens que andar ali às voltas, tens um painel de controle que é uma anedota em termos de ergonomia e funcionalidade. E com GNU Linux a vida torna-se mais fácil, mais prática, mais funcional. E eu estou constantemente a ouvir esse argumento há anos, ok? E é um argumento tóxico porque já não corresponde à realidade, pelo menos no desktop, ok? Em relação ao telefone, eu de facto uso o Ubuntu Touch porque é prático e é funcional e para mim funciona e não é uma questão de aceitar limitações, não passa por aí. A questão é quais são as necessidades de uma pessoa e quais são as necessidades de outra e são diferentes de pessoa para pessoa. E uma coisa que pode ser perfeitamente ótima para uma pode não ser de todo para outra. Por exemplo, a minha mãe também usa o Ubuntu Touch. A minha mulher também usa o Ubuntu Touch no telefone. E tem o telefone que é do trabalho, que tem Android e que usa os dois. É uma questão de necessidades e do que para cada um é mais importante a cada momento. E é mesmo isso. Agora, que neste momento o Ubuntu Touch não é o que a maior parte das pessoas procuram, isso é inequívoco para mim. Que é para algumas, e para algumas o suficiente para se representar uma quantidade relevante de vendas de algumas marcas. Marcas pequenas, mas são a quantidade relevante de marcas. Sim, por exemplo, só para dar um exemplo, ainda para ir buscar um bocado esse o contexto. Se eu tivesse um telefone Android e tive foi-me dado um telefone pelo meu empregador por questões de validação de segurança e não sei o quê, para ter lá aquelas aplicações tontas da Microsoft para poderes aceder ao Teams e aquelas coisas todas. O meu empregador deu-me um telefone Android para a mão, um Samsung, e eu de facto andava com dois telefones nessa altura, o Ubuntu Touch pessoal e o telefone profissional com Android. O Android sei usar porque era obrigado a isso, sim senhor. Acho, em termos de ergonomia e funcionalidade, não vejo assim, não acho que seja assim uau. E se hoje em dia eu tivesse de usar um telefone com Android, seguramente não iria instalar o WhatsApp nesse aparelho. E mesmo que alguém me dissesse, mas não tens WhatsApp, assim não posso falar contigo. E eu, olha, ainda bem. Se quiseres encontrar-me, estou no Telegram ou no Signal. Portanto, bye-bye. E portanto, para as minhas necessidades, está bom. Mesmo que eu tivesse Android, não andaria com essas aplicações para trás e para a frente, de certeza. Ok. Pá, eu percebo os vossos argumentos e concordo. Concordo, mas o que eu não sei se me consegui explicar. Eu acho que consegui explicar perfeitamente. Porque é o que é. Conseguiste. Eu é que hoje tenho que fazer o papel do polícia mau, então daí o nome. Olha, e já que estamos a falar em Ubuntu Touch, quero aproveitar para falarmos aqui de uma coisa que temos há montes de tempo nas nossas notas de episódio, que é, e já que o Ruben também está aqui hoje no chat e tudo. Cuidado, notícia Ruben, que já, Carneiro, exatamente. Há semanas que nós queremos falar disto e nunca mais. Exatamente, é que ele fez o porte do Ubuntu Touch para um novo tablet. O tablet é novo agora, o porte para esse tablet é que é novo, que é o Lenovo Tab M10 Wi-Fi de segunda geração. Portanto, há várias gerações, já vem 4 gerações e há várias variantes do tablet em cada geração. Portanto, é importante fazer notar que é o M10 Wi-Fi de segunda geração. Trata-se de um tablet de 10,1 polegadas, o ecrã de HD. Há duas versões, uma de 32 GB de armazenamento com 2 GB de RAM e outra de 64 de armazenamento e 4 de RAM. Portanto, o porte está extremamente completo, tudo o que é assim mais crítico, como a câmara, a reprodução de vídeo com aceleração pelo hardware, cartão SD, o Android, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, rádio FM, ecrã externo sem fios, tudo isso está a funcionar. Se quiserem comprar a referência que eu e o Ruben em conversa concordamos que é a melhor para encontrar o dispositivo é o TB-X306X. Podem encontrar isto nas notas do episódio depois, se quiserem. E de acordo com o Ruben, depois dos fixos que ele fez para a Ethercast, que é o protocolo que permite transmitir do dispositivo para um ecrã externo sem fios, que ainda há ali qualquer coisa no Android que não está a funcionar muito bem, em algumas gráficas, que na placa gráfica que ele usa. O Ruben está aqui a dizer mais versões do dispositivo no chat. O TB-306F também já funciona, diz ele. Pronto. Isto é baseado em Alien 10 neste momento. Ele vai fazer upgrade para o Alien 11, ou seja, kernel baseado em Android 10 para o kernel do Android 11. Pronto, ele diz que o comportamento nos tablets são muito diferentes. Mas aí já está, ok, já está aqui a dizer no chat que já está em Alien 11. Pronto, isto evolui tão depressa em poucas semanas que ele está-me a ultrapassar aqui completamente pelo chat. Pronto, há este trabalho que está a ser feito, que ele tem estado a fazer nos últimos tempos também, para fazer o enablement da transmissão por Ethercast, mas que o porte está extremamente completo, e pelo que eu vi, pareceu-me que tinha boa performance nos vídeos que ele colocou no Twitter. Deixa-me só dar um recado ao Ruben Caneiro. Ruben, tu, onde é que tu estavas no 25 de Abril? Ruben, tu não queres, assim, quando tivesse um tempinho livre, assim, um sábado à tarde, ai, estou aborrecido, não sei o que é de fazer, vou fazer teatro de fantoches, não queres olhar para o consumo de bateria no Focal para perceber porque é que... Mas isso é mais isso elevado, é específico do dispositivo, não é do sistema operativo. Não é, que eu já estive a falar com a comunidade, já estive a falar com muita gente, tem muitos dispositivos diferentes e o problema é comum a todos os dispositivos com Focal, gastam mais bateria, 3 vezes mais do que o Zinil. Fica o recado, isto para mim é um assunto crítico. Desculpem, eu hoje estou na coisa do polícia mau. Eu não tenho essa experiência de todo, e tudo o que é consumo de bateria é específico de hardware. Amigo, não, desculpas, o Sr. Deputado, não concordo, Sr. Deputado. E a tua experiência pessoal, não é universal e não é aplicável a toda a gente. Portanto, eu percebo que tu tenhas esse viés da tua experiência pessoal. O Crypto Café está a dizer: quem é que precisa de bateria? Tu precisas de um cabo bem grande. Isso foi o que ela. Não vamos por aí. Não. Pronto. E agora que eu já dei a notícia do porte. Não sei se vocês. Posso falar um bocadinho da minha semana? Pois é. Tu nem falaste da tua semana. Deixa cá ver com a coisinha. Queres que eu leia? Não. O que é que eu vou falar? Tenho tempo. Tens de ser breve porque já não tens muito tempo. Portanto, resume, não. Seleciona, escolhe. Não, é isso que eu estou a tentar fazer. Tentar escolher o que é que eu vou falar. Vou falar então da utilização do Home Assistant, já aproveito para destacar outras pessoas da comunidade. Fiz todos os meses há uma release do Home Assistant, já fiz deste mês. Já fizeste, polícia mau? Já faço sempre que aparece a bolinha amarela a dizer-me para eu atualizar, eu atualizo. Ok, pronto. Eu ainda não fiz. Cuidado com as vulnerabilidades, porque se há coisa que os amigos do alheio adoram, é um Home Assistant não atualizado. É verdade. Eu já fiz, quer para o ponto 12, para o 2023.12, quer para o 12.1, e estava a ver as release notes e vi lá uma coisa, uma pessoa muito familiar, que é muito familiar, vá. Que é o Diogo Gomes, que já foi convidado aqui no podcast. É um professor na Universidade de Aveiro, e teve em 2 episódios do nosso podcast dedicados ao GLUA, ao Grupo Linux da Universidade de Aveiro. E ele é mencionado lá porque fez uma integração. É uma integração para um hardware e software de carregamento de veículos elétricos. A integração é V2C, o dispositivo V2C Trident, são de uma empresa espanhola. Viram? Temos cada vez os nossos convidados são mais famosos. Além disso, experimentem uma outra integração nova que suporta aceder a calendários por WebDAV. Portanto, podem partilhar, por exemplo, os vossos calendários do vosso Nextcloud para o vosso Home Assistant e automatizar lá de coisas dependendo da vossa agenda. Mas estamos a falar de automatização de ações dependendo dos dias. Por exemplo, se eu sei que vou estar fora de casa nos dias X e Y, fazer com que o homem te faça do ações tua, de acordo com que isso. A tua imaginação te limitar. Isso é bom para evitar os amigos do olho. A tua imaginação e os APIs. Pões assim um disco, sei lá, uma gravação do André Paulo a gritar com a família. No dia em que ele não está em casa, por exemplo, para ter a ausência, e as músicas também estragam. Um tiro a disparar. Isso, mas isso é interessante, uma automação assim. Uma automação é chamada Home Alone, que é aquela automação que põe, liga a televisão e põe um filme antigo a dar em que se vê o personagem com uma Tommy Gun a dizer "Keep the change, you filthy animal!" Por não, exemplo, nada. Sozinho em casa, ninguém apanhou a referência. Claro que sim. Toda a gente apanhou. Exato. Isso é universal. Além disso, importante também aqui umas notas rápidas. Os vídeos do Ubuntu Summit já estão a ser publicados no canal do YouTube da Ubuntu On Air, que é o canal do YouTube da comunidade do Ubuntu. Além disso, já está a decorrer o concurso nacional de programação a criar com Scratch. Portanto, podem ver informação sobre isso nas notas do episódio. Vai ser dedicado ao espaço e a fazer cenas, jogos e coisas com espaço. Portanto, vai ser engraçado. Alice vai decorrer em Lisboa de 24 a 28 de junho do ano que vem, obviamente, o OWASP 2024 Global AppSec, no Centro de Congressos de Lisboa, e é um evento dedicado à segurança de aplicações em aplicações open source, e vai ser bastante interessante. Quero ver se consigo ir. No dia 20 de janeiro vai decorrer no MIL, no Makers in Little Lisbon, o Raspberry Pi Jam. Vai começar às 3 da tarde e vai durar até às 20. E o Centro Linux vai estar lá também a participar na atividade. Portanto, venham daí, venham experimentar coisas com o Raspberry Pi, venham contar-nos e venham mostrar-nos o que fazem com os Raspberry Pi. Portanto, façam apresentações. A participação é gratuita, portanto, têm que se inscrever, porque o espaço, por motivos de segurança, tem limitação de quantas pessoas podem lá estar dentro. Portanto, inscrevam-se e participem. André, vais? Pá, confesso que não apanhei tudo o que o Diogo teve a dizer, mas... É um encontro no MIL sobre projetos feitos com Raspberry Pi. Ok. Quando é que é o dia mesmo? Dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. De 2024. 20 de janeiro. É uma data a pensar. E se calhar que dia? É um sábado. Deixa ver. É um sábado. Ok. Mas é uma questão de pensar. Fim de semana é o que é. Mas pronto. As pessoas conseguirem participar, de senão de semana estão a trabalhar, não é? Claro, não, nada contra. Nada contra. É simplesmente no meu caso. Sábados é sempre mais complicado. Mas pronto. É uma questão de pensar. E tu, polícia mão? Eu ainda não sei, porque a esta distância é difícil para mim perceber se vou estar livre ou não, porque eu ando aí com N projetos que preciso de fechar. Estou a contrarrelógio até ao fim do ano com uma data de coisas, e para o ano que vem ainda tenho mais porcarias a empilharem-se na minha secretária. Portanto, não faço ideia. Mas se fosse, seria para ver que projetos é que as pessoas vão fazer com o Raspberry Pi. Talvez, sei lá, uma instalação do Home Assistant ou coisa assim. Nice, já fiz. Sim, mas podes mostrar às pessoas. É uma das ideias que eu tenho. Visto que tenho múltiplos Raspberry Pi e múltiplos Sky Connect e até dispositivos para as pessoas testarem, sensores, botões, coisas desse tipo. É uma das coisas que nós podemos mostrar ao público lá para ser. A questão é que para eu levar daqui a minha instalação Raspberry Pi. Não precisas de levar. Então pronto. Porque implicava estar a desligar aquilo não, tudo e depois perdi os dados, era uma chatice. Não é preciso levar nada. Está bem. Também posso mostrar um desktop de produção diária com o meu Raspberry Pi 400. Também podes. Posso mostrar o meu centro multimédia que tenho ali na sala com o Raspberry Pi 4, que é a minha televisão, entre aspas. Portanto, é por aí. Eu também não tenho televisão, mas tenho um Raspberry Pi com esta coisinha que nós usámos lá. Que tem um Raspberry Pi com um ecrã touch que nós usamos na festa do software livre. em Aveiro, o ecrã estava invertido. E quem é que nos ajudou a resolver o ecrã invertido? Porque aquilo, nós fizemos uma instalação de Ubuntu com aquele aparelhinho, um ecrã de 7 polegadas específico para Raspberry Pi. Foi o Ivo que nós instalámos aquilo, ok, tudo certo, mas o ecrã estava invertido, pernas para o ar, e nós a coçar a cabeça, pá, como é que resolvemos isto e tal. Eu nem sei como é que ele resolveu, lembras-te? Já não lembro, mas já não é preciso. Só que na versão beta a parte do touchscreen não estava a funcionar. Na versão beta que eu testei do Mantic. Portanto, Take-One. Pronto, são coisas bonitas que nós podemos. Nós podemos. Mas dá para. Ligas um teclado, um rato e funciona na mesma. Sim, estamos a chegar ao fim do tempo, já passámos. André, onde é que nós podemos encontrar-te, ouvir-te, ler-te? Porque eu sei que tu publicas coisas. Conta aí à malta. Pois é. Ok. É assim, publico, mas posso já adiantar. Em primeira mão, quer dizer, não, vai ser em segunda mão porque. É exclusivo, diz que é exclusivo por causa dos patrocínios. É exclusivo. Não há mais nenhum podcast que saiba lá. Não, a nível de podcast, agora tem estado assim um bocadinho parado, como vocês já devem ter percebido. Pois. Portanto, eu falar aqui ao microfone foi mesmo agora com vocês, porque. Já nem sabias como é que se fazia. Já nem sabia. Não, o podcast está tentado assim mais parado, mas isso não significa que vá ficar eternamente, há de voltar. Esperar bem que não. A nível da escrita, portanto, podem ficar a saber que eventualmente. A probabilidade de passar para outra pessoa é muito grande. Portanto, depois irão ficar a saber eventualmente quem será. Então, mas sim, vou fazer uma pausa. Espera, mas tu escrevias para PC Guia, se não me engano. Sim. E vais fazer uma pausa nessa escrita. Certo. Ok. Certo, fechar o ciclo. Basicamente foram 5 anos e qualquer coisa. Ia fazer 6 quando? Em junho, se não estou em erro. Junho do próximo ano. E está na altura. Está na altura de fazer outras coisas e passar a vez a outra pessoa que tenha também outras ideias e que tenha motivação para o fazer também. Portanto, e tens alguma coisa na manga? Tenho várias. De publicações, género. Sim, tenho várias coisas. E queres dar aí alguma dica ou ainda é segredo? Não, para já não é nada de especial, mas pá, vai ser uma pausa, neste caso em específico, para a PC Guia e o que estou a partilhar com todos agora, onde quem ouvir depois vai ficar a saber. Há de haver alguém que há de pegar, eventualmente, e isso está em andamento e pronto, e para já é só isso. Então, depois, se as pessoas projetos, quiserem acompanhar, onde é que te podem encontrar? Pronto, neste momento o site para já ainda está em manutenção, ali no ksec.pt. E pronto, é nas redes sociais, no Twitter, Instagram também. E basicamente é muito por aí. E no Mastodon, não estás no Mastodon? Também estou. Estás no Mastodon em que instância? Já não me lembro, posso ver. É, não é no Mastro? É capaz de ser no Masto, é no Masto. Masto.pt, ok. Isso. Mas qual é o teu nome no Mastodon? linuxtech@masto.pt. Pronto, fica a dica para seguir as publicações do André, em exclusivo. Breaking News. Mastodon, Breaking News. Mas sim. É muito por aí. Agora, pá, tenho andado mais a fazer pausas, a fazer outras coisas e pronto, é um bocadinho por aí. Não significa que pare com os meus projetos que tenho feito e continuo a fazê-lo, mas não com aquela regularidade que fazia há um tempo atrás. Nós preferimos a expressão mandar pausa especificamente para as pessoas da Margem Sul. É isso. Acho que calha bem. Mas sim, pá, é isso. Olha, muito obrigado por teres vindo hoje. Obrigado pelo convite. E pronto, resta então dizer que este show é produzido por mim, pelo Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, que hoje espaldou-se, obviamente, pelo o Polícia Bons não hoje leva falta. Não, hoje não estava para ir virado de todo. Portanto, e hoje pelo André Paula também, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Deus. Até para a semana.